Muitas vezes, e nem sempre, só se pode combater ratos sendo um rato ou se posicionando como um. Similaridade de almas, jogo justo. Outro se pode vencer um rato enfiando uma rosa goela abaixo dele, até que os espinhos e as pétalas sufoquem seus instintos mais sórdidos de esgoto. Numa terceira instância, é rosa com rosa, rato com rato, e as turmas não se misturam. Ninguém aniquila ninguém, e tudo existe numa certa harmonia. Sem mistureba, caterva de ratos para lá, sociedade de rosas para cá, cada qual se valendo dos seus códigos e compartilhando o quanto possam suas peculiaridades entre si. Tentam formar uma espécie de manto ético afetivo, protetor regido por determinadas representações, símbolos, arquétipos, crenças e tal. Acho que eu li errado aqui, né? Tentar formar uma espécie de manto ético afetivo protetor, regido por éticas, não, regido por determinadas representações, símbolos, arquétipos, crenças e tal. Deveria ter uma vírgula no protetor. Só existe uma maneira de abater um rato como o Chico Santa Cruz, é sendo como ele, ou se fingindo de rato. Tudo isso para dizer que sim, eu sei ser rato e poderia convidar alguns brothers e escrever um livro qualquer para confrontar com o lixo que este lixo disponibiliza no mercado editorial. Mas não farei isso porque meu tempo é curto e ainda não descobri o terreno exato para cultivar rosas e de que modo regá-las sem ferir suas raízes, hastes, pétalas, natureza. Questão de escolha. Façam suas apostas. Escolham que textura de pele pretendem abraçar até se fundirem. Que mãos intentam se agarrar a elas para recompor as cores de suas paletas. Eu não faço acordos com cretinos. Não há concessões para embusteiros. Não dialogo com fraudes. Não me misturo com impostores. Não importa o preço que pague. Estou realmente disposta a arcar com ele. Questão de postura, de escolha. Iria mais longe. Questão de DNA e de pressupostos espirituais. Questão do mistério que me constitui. É isso.